Caramba Cast está começando mais um querido, amado, isso, idolatrado Caramba Cast. Isso mesmo. Bom, começando mais um Caramba Cast maravilhoso. E vamos para as apresentations. Isso mesmo. A galera que está aqui conosco nesse Caramba Cast de hoje maravilhoso, sensacional. Por favor, Rafa. E aí, galera, mais um Caramba, muito bom. É a parte mais feliz da minha semana, sabe? Quando fala assim, vamos gravar o Caramba, cara, posso estar triste quando for o quê? Tipo assim, se isso é possível. Não, brincadeira. Cara, ser... caramba, cara, oh, desculpa, eu tive que fazer. Nossa, amo muito tudo isso. Eu ia falar, amo muito tudo isso, né? Mas só pensei que vocês iam fazer tipo um para, mas deixa pra lá. Essa parte você corta. Essa parte você corta é o bordão do Rafa, né? Aham, é. Sempre falo isso, velho. Eu não corto nada, mas é. É, que o Jair falou bem assim uma vez. Eu falei, pô, cara, eu falei aquela parada de Jesus lá e tu não cortou ele. Ah, tava com preguiça. É, depois que se fode sou eu, né? Ah, breba. Parece que você se fudeu com isso. Ah, breba. Enfim, então, tutute. Fala, galera. É, eu já nem tinha dito a presentation, aí eu ia fazer a piada, só que esquece. Fala galeration, ia ser mal. Não, eu ia falar, bota a mão na cabeça e vai começar o presentation. Nossa, meu! Credo, enfim, Fred, por favor. Fred. Fred, olá, por favor. Gente. Oi, gente, tudo bom? Como estão vocês? Maravilha. Né, gente, fim da apresentação. A gente nunca recebe resposta. Gente, olha só, eu quero fazer um combinado com vocês, assim, ó. Que a gente vai falar, tipo, no máximo 3 palavras, tipo, e aí? Tudo bem? Mas tipo, só foram isso. 4. Ah não, foram 3. Não, foram 4. E aí, tudo bem. Não, mas 4. O meu e aí é junto, rapaz. Ah, claro, pra moleque pra é. E aí eu? É, exatamente, e aí, tudo bem? Meu, e aí, junto? Porque, tipo, a gente... Ah, Rafa, e aí, tudo bem? E... Não tem mais o que falar, entendeu? A gente fica... É inibido, é o momento que a gente ainda não se soltou e a gente... Entendeu? É difícil. É, tem. Isso mesmo, enfim. Bom, agora vamos para a sessão de mensagens. Isso, mensagens. Tem aqui a mensagem do... Desculpa se eu pronunciar errado aí. Erlan Cos, do arroba TV Bobagem, sigam ele no Twitter, beleza? E ele falou aqui, nossa, muito foda o Caramba Cast, quando eu começar o meu vlog, eu vou passar para todo mundo ver, e antes de fazer o vlog, também vou passar para todos os meus amigos, é muito bom. Vou tatuar caramba no meu peito. Caramba! Faltou falar. É muito valeu. Bom, você não tem noção, adorei o tema. Valeu, falou. Então, Erlan, manda pra gente aí quando o seu vlog estiver pronto aí, que a gente divulga aqui, você divulga lá, a gente faz uma divulgação geral e vai ser uma maravilha isso. Valeu aí por ter gostado e continue divulgando pra gente aí, beleza? Isso aí, ajuda de vlog são sempre bem-vindas. Isso. Vamos aqui agora também para o recado do PV, ele falou. Ele falou, Tuti Chode, maravilha. É o amor, é o Caramba Cast unindo as pessoas, que maravilha. É tipo, Rádio Globo, televisão unindo as pessoas no futebol. Isso aí, Caramba Cast unindo as pessoas, cada vez mais junto. Isso mesmo, entendendo aqui, o sucessor de mensagem, então galera, clique no envelopinho, repito, clica no envelopinho que está piscando maravilhosamente, delicadamente. Ele a gente vai fazer um jingle pra vocês... Realmente comentarem, que vocês vão ficar tão irritados com o jingle que vocês vão comentar. Porque vai ser uma meta, tá ligado? Tipo, enquanto a gente não tiver, tipo, uns 10 mensagens legais, a gente vai continuar com o jingle, desculpa. Isso. Boa ideia. Gente, chantagistas, que absurdo. Ah, eu ofereço 40 minutos de rezadas grátis pra todos. Vocês não podem mandar uma mensagem. Agora que ninguém vai comentar essa porra, mas enfim. Vamos lá agora para o nosso Caramba Cast de hoje, que tá uma maravilha, galera. O tema de hoje é relacionamentos, isso mesmo. Relacionamento, você se relaciona com a pessoa, tá uma maravilha. Você então, relaciona. Isso, você rela. Então, isso. Sério, é muito... essa foi doentia e horrível. Ou, não era ligação do Shuri, sei lá. Pensei que foi mal, então desculpa. Vai. Nossa, o Rafa, fica quieto, você tá muito tosco hoje. Beleza, solte. Não, gente. Desculpa, beleza, desculpa. Eu sou já pra não fugir da meta, por favor. Quem eu vou chamar? Adivinha que eu vou chamar? Tuti, você que é o cara do relacionamento aqui, por favor. Comece a pauta de hoje, meu garoto. A pauta de hoje. Bom, galera, eu já tive 4 casamentos e só tenho 14 anos. Mentira. Até parece. Relacionamento, a gente. Por onde começa? Que tal? Acho que nada do relacionamento é legal de se comentar, senão as complicações, não é? Yeah, frustrações de casal. Frustrações, uau, vamos falar de todas as frustrações. Eu adoro frustrações, adoro gente frustrada. É uma coisa linda. Pimenta no cu dos outros é refresco, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Lógico. É isso mesmo, o legal do relacionamento é que você nunca comenta do seu relacionamento, você só comenta do relacionamento do outro, é uma maravilha isso. Pois é. Coisa bacana. Fer, diga sua experiência com relacionamentos aí. Minha experiência com relacionamentos é a seguinte: eu descobri que as pessoas são muito filhas da puta, são todas filhas da puta e elas merecem morrer. Por isso, calma aí. A gente não deve se relacionar com pessoas, a gente deve se relacionar com. Não no sentido sexual, gente, só pra deixar claro. Mas assim, no sentido afetivo, é muito melhor e saudável pras pessoas quando elas se relacionam com objetos, por exemplo. Mas, rapidão. Computadores. Ferdi. Ah. Você. Esse é o amor do grupo, né? A Ferdi é o amor do grupo. Todo mundo é um filho da puta que todo mundo tinha que morrer. Beleza. É o que eu penso. Não, mas eu sou amor, porque eu sou amor com amigos. Agora, em relação afetiva, eu acho melhor você se apaixonar pelo seu videogame ou pelo seu computador do que pelas pessoas em si. Porque quando começa a ter qualquer coisa, qualquer envolvimento, extra amizade, fudeu. Fuja para as colinas. É o que eu tenho a dizer a priori. É isso aí, psicóloga Ferdi para contato 0800-3534, ajuda nos seus relacionamentos. Isso, então deixa a mensagem, aproveitar, deixa aqui pra pessoa comigo. Ah, boa, moleque! Boa, foi boa. Vai. Pô, bate aí. Valeu, vai. Aí, bate na parede, mas tudo bem. Que novaco. Uma coisa que eu queria falar pra todo mundo antes, se você não segue a religião ou a sexualidade da Ferdi, que é se apaixone por objetos... Ao menos se você quer ter um relacionamento na sua vida, cara, para com essa viadagem de tenho medo da amizade, porque, velho, se você começar a namorar com a garota, vai ser uma amizade com um que é mais. Se você não começar a namorar com a garota, se não rolar nada, qual o problema, velho? O mundo tá muito fresco. Né, velho, eu acho isso babaca. Até porque eu acho que todo melhor amigo quer se pegar no fim das contas. Com certeza. Nem todos, mas às vezes... Todos. Não, sempre, não generaliza. Olha, quem disse Nietzsche, né? As pessoas que gostam de ler Nietzsche e tal. ele disse assim que... os amigos, ele disse, não sou eu que tô dizendo, viu, galerinha do caramba? Se você não gostou... Azar. Enfim, que pena, tá. Que pena. O negócio é que ele falou assim que só pode ser se os amigos não se desejarem, isso só ocorre quando não há atração física, ou seja, né, se você entendi nada do que você falou, nem eu. Vai repetir assim, ó. As pessoas, né, que gostam de Nietzsche, né, dizem assim, uh-huh. O Nietzsche disse que os amigos, tipo, por exemplo, uma mulher e um homem, não querem se pegar se um achar o outro feio, não tiver atração física. Exatamente, acontece que o seu melhor amigo, você nunca vai escolher alguém feio pra ser seu melhor amigo. Nada a ver, velho. Porra, aí, eu tenho amigos, tá? Para com isso. Pô, desculpa, cara, se eu sou narigudo e se eu sou dentuço. Ah, não tem nada a ver, ó. Você me considera amiga e ela fala não, né? Que bosta. Não, agora uma coisa. Então você me acha feio, é isso, Ferdi? É isso que você tá querendo dizer? Velho, a Ferdi é apaixonada pelo Play 1 sem fonte dela, cara. Cara, eu já tenho uma relação videogameística, não estou disponível. O caso é, cara, se a pessoa, ela tem um melhor amigo bonito, significa que ela só começou essa amizade porque ela tinha interesse. Se ela tem um melhor amigo feio, é porque ela só queria amizade e queria ter alguém pra estar do seu lado, mas não queria pegar ninguém. minha conclusão final sobre esse comentário do Nietzsche. Mas eu acho que, tipo assim, acontece muitas vezes que às vezes a gente gosta, por exemplo, já tive muitas amigas, não melhores amigas e tal, assim, mas pessoas muito próximas que, por exemplo, porque eu acho muito mais fácil, não sei vocês, mas eu acho muito mais fácil eu namorar com uma pessoa que eu já conheço há tempo e sou próximo do que com uma desconhecida que eu conheci na balada e, tipo, vou começando a ficar com ela e, tipo assim, acho muito difícil a relação fortalecer disso. Agora, se já for amigo da guria, assim, há muito tempo, já conheci ela e já gostar dela como amigo, aí depois a gente passa meio que pensar, pô, a gente tá mó certo, será que se a gente não namorasse, tivesse uma parada séria, não ia dar certo? Entendeu? Só que aí a mulher pensa em muitos casos que o cara só quer sexo. Ou pegação. E aí ela fala, porque é o que acontece geralmente. Porque ela fala bem assim, mas eu só te vejo como amigo. Aí ele vai lá e fica chateado. E se afasta dela. Aí o que acontece? Ele vai lá e se afasta dela porque não quer ficar perto dela, porque ela deu uma tirada nele. E aí ela vai lá e pensa, realmente ele só queria... Só queria me pegar, filho da puta. Exatamente, só queria me pegar. Mas não é isso. Mas tem muitas... acontece isso realmente. Tem gente que fala assim, mas quando as pessoas são maduras, elas conseguem entender e viram amigos de novo e tal, blá, blá, blá, blá, blá. Realmente, às vezes... acontece, da pessoa ficar e depois ser amiga da pessoa novamente. E também, já em muitos casos, que já aconteceu comigo, de você ser muito amigo da guria, e vai lá e fica com ela, aí continua, quando é pra ser amiga, é amigo, quando é pra ser ficante, é ficante. E, tipo, fica ali, mas depois... Uhum. Depois de um tempo, deixa... Vai só quando quer ficar, fica. Quando quer ficar, fica. Aí, tipo, acontece isso muitas vezes. Já aconteceu comigo também, da menina... de brigar tal com a menina depois e ficar um tempão sem se falar, mas já voltei a falar. Acho que nunca teve uma guria que eu fiquei e deixei de falar com ela. Perdeu a amizade. Perdi a amizade. Cara... Ó, gente, mas eu vou contar aqui pra vocês. Não era pra contar, a Ferdi pediu pra eu não contar, mas eu vou contar. Tipo, eu e a Ferdi, há uns 3 anos atrás, nós fomos casados, tivemos um filho. Eu sou filho. Exatamente. Eu só tenho 3 anos, é porque eu tomei muito hormônio. Exatamente. Olha lá, vocês não viram no Globo lá, um molequinho que tem a doença que faz envelhecer e tal? Então... É nosso filho, é o Tuti. Não era pra contar, mas... Exatamente. Né? Nós já nos separamos, mas de vez em quando rolam uns flashbacks e tal. Mas tudo bem, mas isso acontece. A gente tem uma relação super boa, assim. Quando é pra ser amigo, é amigo. Quando é pra se pegar, te pega, entendeu? Então, essa é a prova. E se separaram, né? Pode. Cara. Não, se separaram por causa do Jair. O Jair era um amante da Ferdi também. Pois é. Gente, vocês não precisam pegar e divulgar toda a minha vida pessoal aqui, né, pessoal? Eu contei uma história, não era pra contar todo o meu envolvimento com todos os caras pois do caramba, poxa. Mas agora que a gente começou, vamos terminar. Aí agora ela é casada com o Jair. Viúva do João. Porque eu já, assim, superei. Seja tudo forte, bem, amigo. Conta seu parte, tá? Calma. Então, a gente vai ter que falar. Eu vou falar por ele que eu acho que ele foi ali tomar um copo d'água, só isso, né, galera? Então, ele já superou. Foi tomar um copo d'água. Tuti, cara, você é o filho que eu sempre quis ter, viu? Você orgulha muito o papai. Mesmo assistindo Hello Kitty. Tizinho, a mamãe te ama de qualquer jeito, tá bom? Mesmo se eu... Não liga pro papai falando essas coisas sobre você, mamãe te ama, tá? Mesmo se eu amar meu fica PlayStation assim. De vários modos. Essa vai do nhoio, velho. Tá velho. É um nhoio, velho. Sim, são churros deliciosos que a dona Florinda está preparando. Tudo bem. Eu já tô calmo. Calma. Passou, gente. Então vamos falar de relacionamento. Deixa eu contar uma coisa bizarra sobre relacionamentos. Olha só, eu estava lá, feliz e contente, eis que meu amigo virou pra mim e me contou uma história de uma pessoa que namorava outra pessoa. Um cara e uma menina, pra ser excêntrico, porque hoje em dia isso é excêntrico. Um homem e uma mulher namoravam, e aí eles estavam lá e eles tinham, assim, né, costumes peculiares, tiravam fotos nus. um do outro, nos dados e tal. Adoro. Beleza. Comum, né? Porque eles tiraram fotos nus, eles foram lá e o menino terminou com a menina. A menina terminou com o menino. O menino ficou furioso. Botou ele no pai. Colocou spray. Foi preso pela chantagem. Só que a peculiaridade máxima do negócio. Ela voltou com ele e namora com ele, estando na cadeia. Dun, dun, dun, dun. Cara, não, sério. Não, é sério, cara. Tem que ser muito doente. Fala. Porque, tipo, os relacionamentos hoje em dia, eles são muito doentes. As pessoas, elas não ficam com as outras porque elas admiram, gostam e não sei o que lá. É pura carência, cara. Elas estão tanto na ânsia de arranjar alguém que elas deixam de gostar delas mesmas e projetam as características que elas gostariam de ter em outras pessoas que normalmente não têm essas características. É, cara, muito tenso. Essa foi genial. Verde. Eu quero, obrigado, quero falar pra vocês também uma coisa que não dá certo, tá, gente? Eu tentei, mas eu aprendi, não dá certo. Você ficar com muitas meninas ao mesmo tempo. Ufa, caralho, que susto, Rafa. O que você pensou? Nada, continua. Só que eu era gay, cara, sou seu pai, respeita teu pai, fela da... Hein? Se você me acusa, tá, o pai da tá filho. Fela da puta, sem eu vender a Ferdi, só você. Entendeu? Eu sei que uma vez eu fiquei com três meninas ao mesmo tempo, tipo, uma em cada canto da cidade. Tá? Elas não sabiam, óbvio, né? Alguma da era vizinha das outras. Alguma era vizinha do Henri Cristo também? Não. Ah, era o Henri Zet. Não, também. Não, não era, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? O meu colega chegou pra mim e falou assim, ó, sabe as palavras. Aí, fica aí, olha, sabe o que, que vai acontecer? Você vai ficar sem nenhuma. Aí, o que é isso, cara? Safada! Tá, né? Passou um tempinho, o que aconteceu? Ficou sem nenhuma, trouxa! Se fudeu, otário! Você era uma delas, brincadeira! Aí, não, brincadeira. Tadinho. Aí realmente fiquei sem nenhuma. E hoje eu aprendi que eu não devo ficar com três meninas ao mesmo tempo. Ô, Rafa, conta pra gente qual a graça. Você é o quê? É necessidade de afirmação? Não. É tipo, sou bonzão? Não. Carente. Não é assim. Não. É tipo assim, na época, mas foi muito tempo atrás, uns 3 anos atrás. Aí. Eu meio que... não era. É porque eu não contava isso pra ninguém. Tipo, só pros meus melhores amigos. E que foi esse que falou. Mas é porque, tipo assim, apareceu a oportunidade, aí eu fiquei com um. Aí apareceu outra oportunidade de ficar com outra, eu fiquei com outro. Aí apareceu outra oportunidade, eu fiquei com outra, entendeu? Eu fui ficando, continuei levando, entendeu? Mas ninguém sabia que eu fazia isso. Tipo, além de mim. Ah, cara... Mas eu aprendi... Eu não devo fazer isso mais, tá? Tá bom, cara, filhão? Não faz isso. É, não vou fazer. Meu filho tem uma voz mais grossa que a minha. eu já tenho um computador, pai. Eu não preciso disso. Tá bom, pai, eu não vou fazer. Boa, Tutizinho, assim que a mamãe te ensinou. Muito bem, filhinho. Não esquece de excluir o histórico, viu, filho? Não, eu não vou excluir pra deixar mais fácil pra você acessar, hein? Ah, beleza, filha. Deixa no favorito, mas beleza. Beleza, salva aí, é nóis. O caso é... cara, eu acho que, tipo, cada um. Minha opinião sobre esse negócio de ficar... ou namorar, saca? Eu acho que, tipo, minha opinião... Eu sigo o videogame sexualismo. Videosexualismo. Fica na internet. Colocando fotos, né? Tirando fotos, depois fica revoltado e vai preso. Aí depois consegue a namorada mesmo de dentro da cadeia, né? É, acontece. Não, o caso é videogame sexualismo. A gente tem que lapidar isso, mas tudo bem. Aí, cara, tem gente que gosta de manter relacionamento sério, como tem gente que gosta de ser Rafa. Varia, sabe? gosta de ser raça, rapa. Olha o respeito pro seu pai, rapaz. Não, olha o jeito cara, que ele fala. Cara, eu nem sei mesmo se a Verde é minha mãe mesmo, cara. Olha aí. Né? Claro que é, cara. Saiu da barriga dela, uai. Verde, você confirma? Então, amor. Eu queria te dizer uma coisa. Mamãe te chama de qualquer jeito, tá, neném? Mãe não é aquela que pare, é que cuida, né, filho? Vem cá, não fica triste com a mãe. Ah, pensa bem, agora... Agora, já agora eu já tenho um objetivo de vida. É, agora que você já sabe que ela não é, não é sua mãe, pode... Entendeu? É, caralho, que nojo, sabe? Mas ela não é sua mãe, cara. Mas, cara, nessa hipótese, você ainda sugere isso, foi doentio. Mas não é de verdade. Sei, mas no, dentro da hipótese, você não devia. Eu não tô dentro dessa hipótese, caralho. Então tá. O caso é, cara, tipo, você pode ser tanto quanto ser Rafa, quanto ser... Cara, sério, eu não acho que ninguém deve se criticar por isso, do tipo, ai meu Deus, esse cara só quer namorar. Não, eu acho que deve ser criticado sim, no quesito de você acaba magoando outras pessoas. Não, Rafa, não, é, olha... Você... Ah, não, vai ficar me dando lição de moral, não, né? Não, não, calma. Pô, seu que... cretino cachorro, usou meu coração, jogou no lixo, seu filho da mãe. Falou que tem uma pipa, né? Desculpa, eu tava alucinado naquela época, amor. Volta pra mim. Não, já sou do Jair. Vale. Jair trabalha, pô. Oi, ah, é sempre assim. Essas crianças que é filho dos outros. Viu, gente? Sociedade de hoje é sempre assim. Não, mas... Se você é um pobre que não tem carro pra levar a sua mulher pra onde ela quer... Desculpa, se aparecer um cara que tem carro e que tem dinheiro pra pagar já era, as meu casas, filho. Perdeu, Playboy. Perdeu, amigão. A vida é assim, a sociedade mudou, viu, cara? A sua mulher não quer andar de ônibus e nem de a pé com você. Se você não tiver dinheiro, tá? Desculpa, se a verdade é pesada. Mas é a verdade, tá? Desculpa, é assim. Por isso que a frente foi pro Jaider. Eu pobre, tá? Meu pai paga minha faculdade, Jaider político. Tá explicado? Pronto. É, pronto. Você acha que é, ela... não é porque você é um galinha cretino, não. Não é. É que não, a Fede... na verdade é porque floresceu o amor no meu coração. Aham. Uh-huh. Tá? Floresceu umas notas no coração. É, floresceu um amor no meu coração, umas notas no meu bolso. Floresceu uma nota. Amor, depois eu te devolvo o cartão de crédito, tá bom, obrigado. Só ver se não estoura. Não, não, impossível. Mas o caso, é, tipo, só vê se não estoura o cartão. Não, não, tudo bem, Bolsa Família mantém. Mas o caso é, mas é uma coisa contemporânea, não é esse negócio de magoar, sabe? Porque muita garota de hoje em dia também prefere ficar do que namorar. Tipo, sim, claro. Então, aí as pessoas... Mas você só tem que ser sincero com a pessoa. Não, tipo, claro. Ficar com várias, sem contar que você tá com outra, é tenso, no meu caso. Não, é muito ruim, cara, eu acho que, tipo... tudo bem manter uma monogamia, mesmo que seja uma coisa nada muito fixa, mas seja monogâmico e continue assim. Muita gente que gosta de coisa séria tá tendo meio que uma discriminação, sabe? Porque, tipo, ai meu Deus, que retrô esse cara. Que careta, meu! Não, mas eu acho muito legal a pessoa que tem uma relação duradoura, sabe? Que eles se gostam de verdade e tal, e ficam muito tempo juntos, e casam, têm filhos e morrem juntos, casados. Isso eu acho massa. Eu acho que isso que deveria acontecer, mas a sociedade mudou e todos estão... Não é que a sociedade mudou, eu acho que todo mundo quer isso, Rafa. No final das contas, você também quer isso. Mas não, é que você... Falei que eu não quero? Não falei que eu não quero, eu falei que eu acho bonito. É diferente de não querer. Entendeu? Por exemplo, meu pai e minha mãe, por exemplo, estão casados há 25 anos, velho. Então, tipo. Oh, que lindo. E meu avô e minha avó? Vou barrar. Quer barrar? Meu avô e minha avó? 52. Qual o próximo? 22. Dois patinhos na lagoa. Não, mas eu acho muito, muito legal, por exemplo. Quando eles vão casar de novo, ó. Legal, que bonito. Entendeu? É muito legal isso. Agora, nós. A juventude está perdida, né? Os jovens de dia só querem se pegar. Cara, tá difícil saber isso, hein, cara? Não, uma coisa que eu fico puto, tipo, é que todo mundo todo mundo não, tá. Tem gente, muito essa galera que, tipo, tira foto na janela quando tá chovendo e tal. Essa galera que posta essas coisas no Orkut agora tá muito dando uma de velho, falando da juventude, tá perdida, ninguém mais. Todo mundo é acéfalo. Tomar no cu. Na moral, vai te fuder. Não. Tira foto como já. Tira foto sentado do lado da janela enquanto tá chovendo. Ah, entendi. Não. Esqueceu do indizinho, isso aqui. Olha só. Feio. Agora, tem uma comunidade no Orkut, por exemplo, né? Que fala assim: eu tenho pena da nova geração. Né? Aí a foto de restart lá. Aí quando eu fui olhar, as pessoas que estavam participando da comunidade são adolescentes, que são a nova geração. Se fosse o Venâncio, né, Venâncio? Fala aí. Fala, meu filho. Vai entrar nessa comu? Vou. Na sua época, a Hebe era fiel, né? Exatamente. Você tem pena da nova geração? Aí, tá vendo? O Venâncio, ele sim, com seus 90 anos... Ele pode, anos, sim. Ele pode ter pena da nova geração, porque ele é da... Antiga, terceira, entendeu? Ele é da... Tutankhamon. Exatamente, é da geração do Tutankhamon, não? Entendeu? Ele pode. Osíris. Osíris, entendeu? Sei lá, Amun-Ra. Essas mas a gente não pode. Nós somos a nova geração, mesmo que nós não... gostamos de restart nem das outras coisas. Então, meu, a gente faz parte. Assim, gente. Eu tenho pena da minha geração. Exato, cara. Sim, cara. Parabéns. Então, o que eu realmente acho que vale a pena nessa juventude são as cantadas de pedreiro, né, velho? Sensacional. Ainda mais nas Twitch cans alheias, né, Fede? Exatamente. Quê? Cantada de pedreiro na Twitch can alheia. Nossa senhora. Vamos deixar a Fede falar, vai, Fede. O que? Ah, gente, tenso, né? O que você acha das cantadas? Vamos preparar as cantadas aqui pra Verde? Não, Verde. Eu queria ser um sorriso. Pra nunca sair da sua boca. Barra. Olha. Sua vez. Calma aí, deixa eu pensar numa boa. Ah, tô sem ideia, caralho, que bosta, não. Suspende as fritas que o filé chegou. Caralho! Essa é a minha preferida, conquistou, vem cá. Perde. Ah. É seu aniversário? Não. Porque você tá de parabéns, hein? Sensacional. Sensacional. Muito boa. Você tem. Não, pois é. Você tem colher? Não. Porque eu tô te dando sopa. Ai, meu Deus. Nossa. Pô, Tutão, tá aprendendo, filho. Tá o pai, tá o filho. Puta que pariu. Essas coisas sempre... Não, por quê? Não, por quê? Por que eu tô falando? Você tem colher? Tenho aqui, ó. Eu vou começar a andar com uma colher na Não, você na tem bolsa. Primeiro, você tem que você pedir tem pro colher, seu... tô. Ó, você tem que pedir pro seu pai virar mecânico por causa da cantada da graxinha. Seu pai também tem que ser ladrão, tem que ser pirata. Hã? Advogado também. Advogado funciona bem, ó. Seu pai é advogado? Não. Não. Quer dizer, meu pai é, e aí? Porque ele fez direito. Não, mas vai que é. Meu pai é. Então... Não. Mas a melhor é ser assim, ó. Você é sempre assim ou tá fantasiada de gostosa? Nossa. Aí não, sou fantasiada mesmo. Desce zíper. Nossa. Aí sai um monte de banho, assim. Além de advogado, ladrão, o pai também tem que trabalhar no circo também. É, Por quê? Vai, porque não. Você é um espetáculo, mano. Puta que seu pai é mulher. Seu pai é ladrão? Não. Então como ele roubou o brilho das estrelas e colocou em seus olhos? Ótima opinião. Ah, moleque, tá, mas... Tô fazendo uma campanha de doação de órgãos. Não quer doar seu coração pra mim, não? Eu ia pular. Eu tava... Cara, agora, essa coisa cantada... Ninguém usa cantada, né? Nenhum relacionamento alguém usa cantado. Se alguém usa cantado, por favor, se mata. É, por favor. É. Tchau, Rafa. Uma coisa que eu não consigo. Tipo, uma coisa que eu não consigo é chegar na balada e, tipo, ir lá na menina, começar a dançar e começar a falar no ouvido dela e falar, tipo, e aí, gata? Acho que não. E aí, gata? Procedimento. Tá certo? Procedimento aí. Tá fim? Não, cara, eu não consigo. A única coisa que eu consigo, véio, é rir. Não sei se você vai mesmo. É sério. Se tiver uma menina que é apaixonada por risadas, chegar na balada e eu começar a rir freneticamente e eu conquistar ela, aí eu vou passar aí na balada. Mas fora isso, eu não vou na balada, entendeu? Por isso que eu não vou. É, eu imagino a galera. Rafa, o que, que você faz pra pegar tanta garota? Ah, cara, eu rio. Tipo, já viu a Patrulha das Crianças que fala bem assim, o Júnior tá namorando com a Vanessa lá, né, a menina mó bonita. Aí o pai dele pergunta assim, filho, o que que você fez? Não sei. É tipo, desse tipo, tá ligado? Tipo, não sei. Não sei o que eu faço. Talvez, deve ser as risadas. Tem meninas que gostam da minha risada, né? Então, fazer o quê, né? Por exemplo, a Fer... A minha risada também é legal. Quando eu sei que quando eu casei com a Fer, eu não precisei falar nada. Eu só dei uma risada e conquistei logo de cara, não foi não, Fer? Calma aí. Opa, foi. Deixa eu lembrar de uma coisa, agora que eu tô vendo essa vara de casamento e tal, você viu que a gente construiu uma história, né? Eu era mendigo. Então calma aí, eu não sou filho real nem da Fer, nem do Rafa. Ou isso, ou o Rafa engravidou uma mendiga, né? Porque olha só, eu fui mendigo, que foi encontrado, fui adotado. A Fer era mendiga, tá explicado então. Mas calma aí, eu não sou... Eu sou mendigo. Então o Rafa engravidou uma mendiga, salvou a mendiga e a mendiga... Eu também era, cara. Ai, meu Deus, é informação demais pra minha cabeça, meu Deus. Eu só tenho 3 anos, cara. Não dá. É, 14, 13, tá por ali. É, tudo a mesma. Galera, melhor página de relacionamentos pra vocês, Twitter ou Orkut? Orkut. Cara, Orkut. Twitter. Facebook. Facebook, né? Coisa ampliada aqui. Porque na época que não tinha Orkut nem Facebook nem Twitter, a gente usava a maravilha do chat da UOL. A gente não tinha nenhum relacionamento verdadeiro. Né? Calma. Chat da UOL agora é pra pornô. Isso. Eu tinha 7 anos, eu arranjava namorada no chat da turma da Mônica, isso. Mano. que é isso, velho? Caralho. Qual é o seu problema? Namorava a Magali, era uma maravilha. Namorava a Magali, é só oferecer um pedacinho de churrasco que acabou. É, isso. Chegava um dono de churrascaria e tava fudido. Não podia chamar nunca ela pra sair, né? Tipo, tá ligado? Tá, vai no cinema, assiste uma parada, ela fala, vamos lanchar? Opa, tem alguém me ligando. Caminhão do Faustão chegou na minha casa? Tô indo. O caminhão Faustão chegou, vende suas coisas pra eu comprar mais comida. É, vende aí. Não, só não vende a geladeira. Nem o fogão. Isso mesmo. Nossa, cara, essa foi péssima. Bom, galera, é isso mesmo. Relacionamentos. Nosso relacionamento aqui com você, ouvinte, está ficando cada vez melhor. Tá dando uma maravilha. É isso daí. Bom. Vamos para as conclusões. Vamos aí pro cara que tem mais relacionamentos na face da terra: Twitter, Facebook e chat do AOL, Tuti. Oi. Minha conclusão é que minha família é muito, muito confusa. Eu ainda não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu tio, minha família. E acho que meu pai conheceu minha mãe no chat da UOL. Bacana isso. Todo mundo conheceu todo mundo no chat da UOL. A gente se conheceu no chat da UOL. Eu conheci minha mãe no chat da UOL. Bacana. Eu conheci meu filho no chat da UOL. Isso foi uma bosta. Nunca mais volto lá. Enfim. Rafa? Como é que é? O Luxurioso do chat da UOL, por favor. Luxurioso do chat da UOL. Ele coloca o nick, Luxurioso 8.2. É, Luxurioso Khan. Eu sei que... Eu, Rafael, não tenho nada a dizer de relacionamentos. Eu nunca namorei. Sou bebê. Sou virgem. Queria desmentir tudo. Tuti, você não é meu filho. Nunca fui casado com a Fê. Não, brincadeira. Quem, então, né? Quem eu tô enganando? O Tuti é meu filho. Eu casei com a Fê e tal. Nossa, conhecer pelo nariz, nariz do Tuti, né? Exatamente. É? Nariz do Tuti, meu nariz e tal. Viu aí, né, Tutão? É nóis, tal, pai tá o seu filho. Tamanho, o tamanho da Ferdi, tá tudo se encaixando. Peraí, eu tô alto, hein? Eu sou mais alto que a Ferdi, nem vê. Ah, mas é porque você puxou o lado do pai aqui, filhão. É. Isso aí é nóis. É nóis. Ferdi, por favor, só com a cozão, garota. Minha conclusão é: namorem com seus videogames e sejam felizes. Maravilha. Cuidado com o joystick. É isso aí. Você não namora com o Nintendo Wii, né? Isso. Muito cuidado com o Nintendo Wii, garoto. Cuidado com o Wii, galera. Então, bom, e sua conclusão, Jaider? Minha conclusão, garoto, é que relacionamentos são uma merda. Enfim. Beleza, terminando o CarimbaCast por hoje, galera, não perca o próximo, que vai estar sensacional, assim, espero, né? Não, claro, todos nós esperamos, porque o nosso relacionamento é fraternal. Enfim, aguardamos o próximo, galera, até o próximo, é o próximo, enfim. O próximo. Tchau. O próximo do próximo. Ah, isso. Até o próximo. Falou, galera, tchau. Vai! Que é isso aí, filho? Nada, pai, nada! Vai! Filho, vou abrir a porta, hein? Vai! Que porra é essa, filho? O que você tá fazendo aí, caralho? Nada, pai, só tô jogando. Jogando? Tá jogando o quê? Crossfire, vai! Ô, então beleza, sou próximo aí, hein? Tá bom, pai. Que bosta. Vai, vai, o que você tá fazendo, filho? Vai! Eu vou abrir a porta e vai! O que você tá jogando, meu filho? Vai! Filho, que porra é essa? Vai! Filho, eu vou te abandonar, vai! Filho, eu vou te abandonar. Eu tô suando de tanto rir, eu tô suando de tanto gritar, vai.